Salvador do mundo, hoje está aqui e quer te dar mais uma chance. Só Ele pode transformar o teu triste viver. Então, não vá deixar que o mundo prenda teu coração. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus Cristo é a saída. Venha logo, meu irmão. Jesus vai modificar tua vida. Só em Jesus tu podes encontrar saída. Cristo é a solução. Jesus vai modificar tua vida. Só em Jesus tu podes encontrar saída. Cristo é a solução. A solução. Salvador do mundo, hoje está aqui e quer te dar mais uma chance. Só Ele pode transformar o teu triste viver. Então, não vá deixar que o mundo prenda teu coração. Quer entrar na tua vida.